Marcelo, posto Plan 3520. Plan 3520, Linda Cola, vento 1, 10 graus, 08 nós. Linda Cola, Plan 3520. Decola 50, controle 1, 19, decimal 35, boa noite. Não, 35, até amanhã. Boa noite, 3520, cruzando 1500. 3520, contato radar, sube, mantém 3190. Sobe, mantém 190. 8 no meio é... Eu tô um pequeno desvio aqui de 3 milhões. 7. Sônia Maceió, muito bom dia, é o Azul 4100, para informações. O 8116, informe estabilizado, na Alerta X-Ray. Responda mesmo, 8116. Ciente, pista 121013 LS Anki, grato, Azul 4100. Salvador é o Azul, Alfa Yankee Delta. Alfa Yankee Delta, prossiga. Bom dia, senhor. Yankee Delta está no pátio 3. Com sintonização para giro de motores. É, na taxiway Kilo, né? Ah, é, paralelo à altura, paralelo à interseção Golf. 0 para 150. Gol 7653, acima a indicação, via chegada Mare desse para dois bupés justo no 013. De forma final é LS X-Ray. X-Ray no final 2513. Completo final, chame torre 118, décima meia-dúzia. 2,5, obrigado. Noite, voo 1816, vai passar externo, baixo, 8, eu vou. 1816, livre pouso, pistão no zero, vento 1,10 graus, 079. Livre pouso na 10, voo 1816. 6, solo 02, virando direita, táxi via Alfa e Juliette para o gate 05. Alfa Juliette, até o 05, 18, 16. Alfa Yankee Delta na escuta. Alfa Yankee Delta na escuta. Prossiga, Yankee Delta. Vai dar passagem o Boeing da Gol no táxi, da Taxi Alfa, depois da passagem no Gol, tem livre ingresso na Alfa até o ponto de giro dos motores. Ok, Yankee Delta ciente após a passagem do Gol. Salvador, Gol 1816, poderia confirmar o portão novamente? É o 5. Ok, portão 5, Gol 1816. passando turma, o voo 1-7653. Centro, complexo norte, chamei torre, 118, décima meia dúzia. 118, meia dúzia, chamarei, obrigado. Salvador 7653, estabilizado, reportarei o Índia Sierra. Bom, 7653, 20, reporte externo. Gotcha. Vento 110 graus 089, 7653. 653. 7653, Salão Azul 4, livrando à direita, táxi Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette, gate 10. 7653.